17, riservato. Controle Salvador, Bandido Gol 995, 210 para 1, informação é. Gol 995, acende de estação, chegada a Bonf, desse mantém 050. Bonf 050, 995. Rio 5973, Bonf 9, procedimento LSFA. Comarinho estabilizado, Rio 5973. Controle Salvador, Cante 597, informação F, número 200, 160. Cante 597, acionamento de educação. Chegada Monte desse, mantenha o 050, ajuste de altímetro 1017. 050, 1017, sistema da terra. Gol 1995, desse, mantenha 4000 pés. Para 4000, 995. Gol no 804, desse, mantenha 2000 pés, ajuste de altímetro 1017, qual o final do procedimento? Electric Spray. Ok, 2000 pés, eu posso dar a estação da X-Ray, eu dou 804. Desligando o localizador, Rio 5973. Centro, completo final, chame 2, 118, décima, meia dúzia. 18 meia. Bom dia, Rio 5973. Bom dia. Salvador, bom dia, Rio 5973, está estabilizado no localizador. Rio 5973, está visual com campo? Negativo no momento, mas a 3 milhas de cima. E chama quando o visual passar travado. Informarei, Rio 5973. Visual, baixa travado, Rio 5973. Rio 5973, pouso autorizado no 0, vento 020 graus, 039. Gente, 213, pouso Rio 5973. Rio 5973, solo 32, libera de direita, na minha escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3. E Alfa, Kilo, Pátio 3, na escuta, Gol no 607, sua notificação, chegada bom, fidesse, mantenha o 060, ajuste o altímetro 1017. Este gol, 060, descida, 1017, no ajuste no 607, na bom. Fidesse. 507, redução para 210 nós. O 3517 desse mantém até 3 mil pés. 3 mil pés, no 0 no 10. O 995 desse mantém a 2 mil pés em forma estabilizada. Para 2 mil pés em forma estabilizada, 995. O no 607 desse mantém a 4 mil pés, o no 607. 4 mil no 607. Good morning, good morning, go 1715, pass 220, down 170. Roger, go 1715, Vince Cocker, dentro, on bon forever, descendo to flight level 050, on bon forever. Altimeter 71017. 071, on bon forever, descendo to 050, go 1715. É a 4. GNF, go 804. GNF, completo sinal, chame 2, 118, decimal, meia dúzia. 86, bom dia. Bom dia. Dia Torre, eu vou no 804 no LS, dá um 9-0. No 804, sim, chama no externo, baixado de travada. Embaixo travado, 804. No 804, pouso autorizado no 0, vento variável com 2 nós. Ok, livre pouso 1 no 0, bom no 804. localizador, o 995. Centro completo, sinal, chame 2-118-6. 18-6, obrigado. O 3597 descendo para 2000 pés, ajuste 1017, informe estabilizado, pronto procedimento. 2000, informando estabilizado, 3597. O 1897, essa é a unidade de educação, chegada a Bonf, desse mantém a 4 mil pés, ajuste de altímetro 190, 197. 4 mil pés, 190, 197, com 1897. Tá travado. Passará visual, tá passando o índio até embaixo da casa, 995. 20. E tá situação na final da 190, 995? 995, como é que tá a situação na final da 1-0, tá chovendo? Até agora não, tá 4 milhas a 4-0. Sente. 995, já aceitei, pouso autorizado 1-0, vento variável com 3507. Centro completo final, chame 2-118-6. Sony, o nome é 07, autorizado, conseguindo o X-Ray. Afirmativo, autorizado, descendo agora para 2000 pés, ajuste 1017, informe estabilizado. Ok, descendo para 2017, uma informação estabilizada no X-Ray, ou no 607. Vou no 7 no 5, desse mantenha 3000 pés. Afirmo, 3597, passando agora esse tempo. Sim, última aproximação, guarda para o salivo. Guarda, 3597. Until 2000 feet, ultimate setting 101017. 2000 feet, 1017, 1995, fala 42, direito, me escuta, Alfa Juliette, portão 01. Direito, Alfa Juliette, 01, 995, sem desculpa por enquanto. Confirmo, 995, muito baixa transmissão. Por enquanto tem chuva, né, para passar o final. Ciente. T3507, pouso autorizado no zero, vento variável com 4 nós. Eu repouso, T3507. Só confirmando, 995, sem chuva, né, final, é isso? Afirmativo. Ciente. totalizador no 607. Centro, passaduna, completo sinal em chame 2, 118, decimal, meia dúzia. 18, meia, no 607, vamos embora. Go 175, call me, establish on localized cost. Call localized cost, 715. Bom dia, ou no 607, uma milha do externo, baixada checada. No 607, posto autorizado, funciona 0, vento 0, 10 grau, 039. Posto autorizado, pistão no 0, no 607. Cargo 9832, aciona de educação, chegada à mar e desse mantém o 050. Ajuste de altímetro na 017. Vou dar presente em TAP. Gol 897, desça para 2000 pés, ajuste 1017, informa o final do procedimento LS X-Ray. Gol 897. 2000 pés, vai informar o final, gol 897. Laser, gol 715. Já complete the procedure and contact now tower, 118.6. 186 today, 1705. Controle Salvador, a pista 9832, confiante. Sabe se a pista tá molhada, senhor? Minuto. 715, continua pro 88 for landing clear. Oi, Timo, 1715. Muito bom dia, Salvador, é o 3171. Eco 340 Guarulhos. Zona 71, chama a torre 1186. Salvador, Zona 3, 1171. Zona 3, 1171, chama a torre 1186, para cópia. 1862, obrigado. Salvador, tá 3171, no Eco 340 Guarulhos 05, pronto para cópia, muito bom dia. Gol 1607, Salvador 49, libera direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 09. Sua escuta, Alfa Juliette, 09, 1607. A 3171, tá ciente, mantém escuta. Vai manter, tá 3171. Gol 1715, clear to land runway 10. Wind 010 degrees, 03 knots. We are to land runway 10, go on 705. 3171, copia. 3171, copia. Afirmativo, prossiga então. Autorizado Guarulhos, 360 ou 3116. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5045.